E então aí nós temos um hino, né? Deus, Paulo adorando a Deus por causa da sua sabedoria, dos seus caminhos. E aí no verso, capítulo 12, verso 1, a gente tem essa expressão aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. De quais misericórdias Paulo está falando aqui? Está falando das misericórdias referidas no capítulo 11, verso 32, que de certa forma resume a mensagem dos primeiros capítulos. Então o que o Paulo efetivamente está dizendo é que o evangelho que ele apresentou é o ponto de partida. Né? É o ponto de partida. A gente tem que começar com a experiência da misericórdia de Deus. Então o tema de Romanos é a graça de Deus, como ela é recebida, ou às vezes não é recebida. Mas quando a gente chega no capítulo 12, nós temos as implicações práticas daí para frente, da vida em comunidade, para a nossa posição na sociedade, nossa relação com o Estado e tudo mais. Mas o ponto de partida é esse, é a misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente lê em Efésios, por exemplo, ou Colossenses, ou em outras cartas isso acontece, a gente percebe que Paulo sempre diz o que Deus fez para depois dizer o que a gente vai fazer. Né? Primeiro ele diz, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, que a gente morreu. Né? Morrestes, a vossa vida está oculta em Deus, com Cristo em Deus, e assim por diante. Aí quando chega um pouquinho mais para frente, alguns versos à frente, Paulo vai dizer, fazei morrer os feitos do vosso corpo. Né? Quer dizer, a gente vai fazer morrer, a gente vai mortificar o corpo, mas com base num ato de Deus. Deus antes já nos crucificou com Cristo. Então a gente tem que compreender isso. Quando a gente tenta fazer a vida cristã começar na força do nosso braço, ela não começa. Ela começa com a graça de Deus. Então a primeira pergunta, se você é a respeito da sua vida, não é se você é um bom cristão, se você é um cara que faz as coisas direito. Isso pode parecer muito ético, muito interessante, mas a primeira pergunta que o ser humano precisa fazer é se ele respondeu ao Evangelho mesmo, se ele tem uma experiência com a graça de Deus. Porque sem a graça não há possibilidade de a gente cumprir a lei. Sem a graça a gente está no Egito. Não tem como adorar a Deus no Egito. Você tem que sair de lá, e essa era a briga lá de Moisés. Se o povo não sair, não vão poder adorar a Deus. Ele dizia isso para o faraó. Né? Deixa o povo ir para eles adorarem a Deus livres. Né? Então a gente precisa disso primeiro, da graça. Mas, então, com esse fundamento, vamos tentar seguir a estrutura do texto. Primeira coisa. Qual é a primeira recomendação de Paulo aí? Capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, primeira coisa, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, gente, primeira coisa aqui é adoração, né? Culto. Primeira coisa que ele diz. Qual é a primeira resposta do coração à graça de Deus? É o culto. É a adoração, é a gratidão, né? Mas é claro que o Paulo aqui está estendendo esse culto a vida inteira. Ele diz aqui que a gente deve apresentar o corpo como sacrifício. Né? Então você pode imaginar logo o Antigo Testamento, em que um animal, o corpo de um animal era oferecido em sacrifício, mas um sacrifício literal. Né? Então o corpo é cortado e queimado e oferecido ali a Deus. Então Paulo diz, vocês vão oferecer um sacrifício, mas um sacrifício vivo. Né? E é o corpo, é alguma coisa corporal também. Então isso significa que a sua vida vai ser entregue nas mãos de Deus. A gente fala muito do coração, e o coração na Bíblia tem a ver com a pessoa inteira, né? Mas na nossa cultura o coração ficou muito com sentido de subjetividade, né? Só daquela coisa interna. Então quando Paulo diz para oferecer o corpo, isso tem um valor interessante para nós. Porque o corpo, eu acho que tem a ver não é só com a matéria do corpo, tem a ver com os hábitos, né? Com os sentidos, com os hábitos, com o tempo, com as suas capacidades, né? A sua energia, as suas habilidades. Né? O que você pode fazer sem o corpo? Até para pensar, você precisa do cérebro. Né? A gente precisa do corpo para tudo. Então, eu acho que a gente pode usar essa referência ao corpo como uma forma de falar da nossa vida concreta. Não é só para oferecer o interior. Isso é muito forte na nossa cultura, que diz que você pode acreditar no que você quiser. Existe liberdade de crença, desde que você não pratique. Né? Então a gente precisa externalizar a fé. A fé tem que ter esse lado concreto, externo, de pegar, de ser algo visível. É claro que não pode ser só comportamento exterior, sem conteúdo interior. Mas não é disso que Paulo está falando. Está dizendo que algo concreto precisa acontecer. O culto precisa se transformar no hábito de vida. Mas então, gente, isso é a primeira coisa. É o culto e um culto que vem da graça. Né? Veja aí Romanos capítulo... capítulo 15. Vocês podem pular duas páginas aí, capítulo 15, versículos 7 em diante. Vejam só. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores no teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Então, gente, esse texto é muito interessante, porque é um outro texto em que Paulo faz uma conexão explícita entre a experiência da misericórdia de Deus e a adoração. Então, ele diz aqui que os gentios glorificariam a Deus, verso 9, por causa do quê? Verso 9, o que diz aí? Misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Então, como é que Deus tira a adoração dos gentios e arranca os gentios da idolatria? Né? A gente pode lembrar dos Salmos, que falam muito isso, que os deuses dos povos não são nada, né? Que o Senhor fez os céus. Então, que a gente tem que anunciar a glória de Deus entre as nações. O que é isso? Né? Então, a ideia é de que a única coisa que pode tirar o homem da idolatria é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Romanos começa com isso. Os homens se afastaram de Deus, que deixaram de dar glória a Deus, né? E passaram, corromperam seus pensamentos e passaram a adorar a criatura. Isso foi a queda, Romanos 1. Então, quando Paulo vai falar da redenção, o que ele diz? Que a partir da misericórdia de Deus, os gentios são tirados da idolatria para adorar a Deus. E é claro, muita gente pega o capítulo 12, gente, e verso 1, e diz muito assim, que a adoração aqui não tem nada a ver com o culto, o louvor da igreja. Que a adoração aqui é a adoração da vida, né? Mas quando a gente pula para o capítulo 15, a gente vê que glorificar a Deus tem que ter essa dimensão também. Ele fala, inclusive, de cantar ao Senhor, né? O versículo 9, segunda parte. Eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, gente, primeira coisa aqui, né, é que a experiência com a graça de Deus vai produzir adoração, por gratidão, né, a Deus. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. E muda a nossa relação com Deus, a experiência da graça. Segunda coisa, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma outra coisa, né? De cara a gente vê aqui que a transformação na vida cristã não é automática, né? Você não amanhece no outro dia limpo, né? Puro, sem pecado, com todos os problemas resolvidos. E não tem mágica. Não tem mágica. Muitos crentes ficam esperando isso, que um dia eles vão naquele congresso, né? Aquele congresso com aquele preletor, aquela experiência que vai mudar tudo. Mas a gente percebe aqui que a transformação é um processo que tem muita nossa participação. E mais do que isso, a nossa participação é consciente. Não existe um mecanismo mágico, né? Misterioso, que você realiza e que produz a transformação. Sei lá, pôr um copo d'água em cima da televisão, realizar uma série de atos rituais, ou simplesmente ler a Bíblia, mesmo que você não esteja entendendo. Você vai lendo e alguma coisa vai mudando. Existe esse tipo de concepção por aí. Mas, na verdade, aqui diz que a gente vai se transformar pela renovação da mente. Então, a transformação cristã tem que envolver compreensão, participação consciente. Sem isso, não acontece a transformação. Não tem mágica. Tem um processo que envolve a mudança de mentalidade, né? E outra coisa, mudança de mentalidade. A gente tem falado muito de cosmovisão, né? Mas é isso. Transformar a mente é transformar os padrões de pensamento, a percepção das coisas, né? É mudar a visão das coisas. E é claro que a gente precisa da palavra de Deus para mudar, né? Para corrigir as distorções da nossa visão de mundo. Agora, é claro, eu já disse isso agora, né? Quando eu me referi à mudança de mentalidade. Muita gente aplica também esse verso 2 à questão do estudo bíblico e do aprendizado teológico, você aprender a doutrina bíblica, aprender, ter conhecimento bíblico, né? Conhecimento a respeito do que a Bíblia ensina sobre vida cristã, sobre um monte de coisa. Gente, isso é o começo do que está aqui no verso 2, mas não é tudo. Porque olha o que diz o final do verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejam, essa mudança de mentalidade não é aprendizado de conceitos cristãos. É uma mudança de percepção. No final desse processo, você não somente sabe a vontade de Deus, mas você reconhece a vontade de Deus como uma coisa boa, perfeita e agradável. Você experimenta isso com essa qualidade. Quer dizer, se a gente sabe em tese, né, a doutrina bíblica, mas aquilo não é vivo, não é uma coisa que é existencialmente significativa, não é algo que você consegue olhar e ver o valor, e perceber o valor, então isso não é suficiente ainda para promover a mudança. Mudança de mentalidade envolve uma mudança no tato, né, na percepção. Você tem que sentir o sabor das coisas de um jeito diferente. Então, é importante entender isso. Transformação de mente tem que ser centrada na Bíblia, mas precisa promover uma mudança na nossa percepção das coisas. A gente tem que começar a ver a vontade de Deus como algo bom. Né? Agora, um pouco abaixo aí, versos 3 em diante, não vou ler tudo agora, 3 até 8. Qual é o tema desses versículos aí? O que vocês percebem nesses versículos, gente? Qual é o assunto aí? Os dons, não é isso? Aí fala dos dons espirituais. Todo mundo concorda? Fala dos dons espirituais. Mas fala um pouco mais, né? Em primeiro lugar, eu queria destacar isso. Não fala só dos dons pontualmente. Boa parte das discussões sobre os dons espirituais gira em torno do mecanismo, né, dos dons, da definição dos dons. Mas quando Paulo fala dos dons aqui, é interessante observar. Em primeiro lugar, ele fala sobre os dons, relacionando os dons com a identidade da pessoa. Qual a primeira coisa que ele diz? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então isso é interessante. Paulo não está só falando de dons. Ele está falando de dons em termos da identidade, da posição da pessoa no corpo de Cristo. Quer dizer, em termos relacionais, né? A questão não é tratar... Porque a gente pega o texto e fala, não, existe o dom de ensino, o dom de profecia, o dom de ministério. Mas Paulo está falando, você tem uma identidade. Você tem uma posição, Deus quer que você encontre o seu lugar no corpo. E é claro, você precisa reconhecer o seu dom para encontrar o seu lugar no corpo. Mas ele está lidando aqui com a visão que a pessoa tem de si. Muitas vezes a gente preocupa muito com em descobrir qual é o nosso dom, mas sem pensar em termos de vocação, que é o ponto de Paulo aqui. Né? O Paulo não está tratando de dons isoladamente, mas dons como uma habilidade ou uma graça que uma pessoa particular recebeu num contexto. Quando a gente fala de dons espirituais, a gente pode falar da capacidade que Deus deu, mas quando a gente fala de ministério, de vocação, a gente fala da capacidade que Deus deu num contexto. Quer dizer, qual é o seu lugar no corpo? Paulo está falando mais do que dons espirituais. Ele está falando de dons espirituais para falar sobre o lugar da pessoa. Quer dizer, você está consciente qual é o seu papel? Né? O que você pensa de você? A gente poderia dizer hoje, né? Paulo falou sobre ninguém pensar além do que convém, mas em Coríntios 12 ele fala também sobre as pessoas que pensam aquém do que convém. Né? É a pessoa que acha que o dom dela não vale nada, ou que ela é muito pequena, que ela não tem um papel no corpo. A gente poderia puxar ali, né? De Coríntios 12 também alguma coisa. Mas isso é uma coisa interessante. O nosso ministério não é encontrado somente na nossa conversa vertical com Deus. A gente precisa encontrar a nossa posição no corpo, no contexto. Olha o que ele diz aí no verso 4. Porque, assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, qual é o ponto aqui de Paulo? É que para a gente encontrar os dons e servir, a gente precisa achar o nosso lugar no corpo em relação aos outros. Nós somos relativos. né? Nós somos relativos. Então eu preciso reconhecer que eu sou diferente do outro, que o outro é diferente de mim e que meu dom existe dentro desse contexto de relacionamento com outras pessoas. Né? Então encontrar o ministério não é a gente se fixar na habilidade, no poder, na competência. Embora tudo isso seja importante, né? Entender qual é a graça que Deus me deu. Mas a questão é, como que eu vou servir com a graça que eu tenho na minha realidade? E qual é o meu papel nesse lugar? Né? Então eu acho que o ponto de Paulo aqui é cooperação, é vocação, não é só dons. Não é só a capacidade em si. É o lugar no corpo. É a gente achar o lugar no corpo. Agora, gente, versos 9 até 16. Aí tem muita coisa, né? Uma série de exortações e se a gente fizer uma lista de todas as exortações que Paulo dá nas cartas para a gente cumprir, eu acho que ia dar mais do que os 613, né? Mandamentos que os fariseus tentavam memorizar e praticar. Mas eu acho que assim a gente consegue perceber um foco nesse texto aqui. Dos versos 9 até 16. Fala-se muita coisa aí dentro desse texto. Mas eu acho que tem um foco. Eu acho que o foco é a vida em comunidade. Então, o Paulo fala aí sobre amor sem hipocrisia, né? Quer dizer, autenticidade. Fala sobre amar com amor fraternal. Fala sobre compartilhar necessidades, fala sobre hospitalidade, que eu acho que é uma palavra crítica, abençoar, né, os que perseguem, sobre empatizar, né, com o outro, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, ter humildade em relação aos outros. Então é uma série de coisas aqui, mas eu acho que há uma predominância de virtudes, de uma ética para o relacionamento. Paulo está falando aqui sobre como os nossos relacionamentos são transformados, como que a gente vai ser no corpo. Então ele fala sobre vivência comunitária, sobre transparência, sobre respeito, né? Fala sobre honrar o outro, veja ali, preferindo-vos em honra uns aos outros, quer dizer, respeitar o outro. Fala sobre humildade, tolerância, compartilhamento, ou partilha, né? E aí eu queria puxar essa expressão, hospitalidade, essa palavra. Hospitalidade, que eu acho que de certa forma resume o que a gente tem aqui. E é o que o Paulo disse também, relembrando, no capítulo 15, a gente acabou de ler. Capítulo 15, verso 7. O que nós temos aí? Portanto, o que diz aí, gente? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu. Quer dizer, o que é a ideia? Nós aceitamos a Cristo, né? Recebemos a misericórdia de Deus e agora nós vamos adorar a Deus com a nossa vida, vamos transformar nossa mentalidade, vamos encontrar nosso lugar no corpo, mas qual é o resultado disso? É a transformação nos relacionamentos, é a vida comunitária transformada. E vida comunitária transformada significa isso, acolher uns aos outros. Significa hospitalidade, para usar essa expressão. Hospitalidade. Agora, a última coisa que eu queria puxar aqui do texto está nos versos 17 a 21. Então, aqui tem uma mudança curiosa, né? O Paulo começa a falar sobre os homens, né? Veja aí o verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então você percebe uma mudança de tom. Paulo já está dando um foco externo agora, né? Não é mais só a comunidade ali. É como que a gente vai lidar com o pessoal lá fora, com os homens, né? Com quem a gente precisa viver pacificamente, precisa dar testemunho. Então a primeira coisa é isso mesmo, né? Fazer o bem perante todos os homens. É o testemunho público da igreja. Testemunho público, fazer o bem perante todos os homens. Ter paz com todos os homens, né? Quer dizer, ter uma postura de pacificação, não se vingar. Mais do que isso, veja o verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, como que é, do que Paulo está falando aqui, gente? Falando de um testemunho público da igreja, mas que é um testemunho de serviço e de misericórdia. Né? Quer dizer, não importa se quem está fora é inimigo ou não. Ele está dizendo que a gente precisa dar de comer e de beber para quem está fora. E se for o inimigo, é para fazer isso com o inimigo também, se ele tiver fome. Quer dizer, mesmo que a comunidade seja odiada, porque ela tem uma vida diferente, ela vai olhar para a necessidade de quem está lá fora e vai ter uma postura de serviço lá fora, né, com o mundo. Uma postura de misericórdia, de testemunhar com a prática do bem externamente. Então, gente, eu acho esse texto muito curioso, porque não é de hoje que se tenta sintetizar como que a vida da igreja e a vida dos cristãos em comunidade deveria se organizar. E, de certo modo, é algo que a gente encontra espalhado nas cartas de Paulo, aqui no capítulo 12 a gente encontra reunido. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, o que o Paulo diz? Primeira coisa que Paulo falou, como que a gente responde à misericórdia de Deus em primeiro lugar? Capítulo 12, verso 1. Como que é, gente? Adoração, não é isso? Culto. Primeira coisa que a gente faz para responder a Deus é adoração. Segundo, verso 2. Renovação da mente, quer dizer, compreensão das coisas, mudança de mentalidade. É você se educar, né, para viver a vida cristã. Então, adoração, depois a educação, né, o ensino, o aprendizado, a palavra. Terceira coisa que a gente tem aí. Ministério, né? Você encontrar seu ministério, sua vocação no corpo. A quarta, qual é a quarta que a gente tem? Que eu citei. O relacionamento, comunhão, não é isso? A comunhão, a gente ter relacionamentos transformados, praticar a hospitalidade, o respeito mútuo, o serviço mútuo. E a quinta e última. O testemunho público da igreja. O serviço público, né, através de atos de misericórdia, de fazer o bem, diante, essa expressão de Paulo é interessante, perante todos os homens. Quer dizer, você ter um testemunho público intencional de serviço. Então eu acho que a gente pode extrair daqui, claro, isso aqui é basicamente uma série de relações que a gente tem, né, que tem a relação com Deus, tem a nossa vida mental, tem a questão das nossas capacidades, tem o relacionamento com os irmãos, relacionamento com o mundo. Mas isso pode se traduzir em termos de disciplinas pessoais, mas também em termos de aspectos da vida da igreja. Quer dizer, em termos pessoais, eu diria que a gente precisaria encarnar, em termos de disciplinas na nossa vida cristã, a gente precisaria viver com gratidão a Deus, né, viver em celebração pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Quer dizer, a adoração tinha que ser uma disposição constante na nossa vida. A gente precisa ser reflexivo, precisa tentar entender as coisas. O crente não é uma pessoa que mergulha na ignorância, que coloca a mente de lado, né? Não é isso. O cristão é alguém que vai ter a sua vida mental renovada e vai ter uma visão de mundo transformada. Então, renovar a mente. É praticar a hospitalidade uns com os outros. A expressão uns aos outros se repete várias vezes entre os versos 9 e 16. É uns aos outros, quer dizer, a gente mudar o nosso relacionamento, se acolher uns aos outros. A vocação, né? E a misericórdia como uma postura missiológica. Como Cristo nos acolheu, Jesus desceu do céu para nos receber, então a gente vai acolher quem está lá fora. Quer dizer, a encarnação, né? É repetir a nossa postura com o mundo o que Cristo fez. Então aqui a gente pode falar sobre gratidão, sobre compreensão, sobre hospitalidade, para resumir, né, uns aos outros, sobre vocação, sobre misericórdia. E a gente pode falar em termos de disciplinas comunitárias também, de princípios para a igreja. Então, a gente pode falar aí de adoração, de ensino da palavra, de comunhão, ministério e missão. Eu acho que isso seria uma forma interessante de resumir os aspectos que uma igreja sadia precisa ter para expressar, né, publicamente a experiência da graça de Deus. Né? Então, isso aparece de muitas formas por aí. E às vezes aparece numa igreja inconscientemente. Né? De certo modo, toda igreja tem essas características. Às vezes, uma está mais bem desenvolvida, outra está menos desenvolvida, mas a gente pode assumir de forma consciente esses cinco aspectos, né, da vida com Deus como disciplinas da vida da igreja, para organizar mesmo a nossa vida comunitária. Mas é importante que isso não seja artificial. Então, para isso não ser artificial na vida da igreja, é importante que isso seja uma disciplina pessoal. Então, é para você pensar nisso, em primeiro lugar, né? Quer dizer, como que é a minha relação com Deus? É uma relação de, basicamente, gratidão pela graça de Deus. Eu estou sempre consciente das misericórdias de Deus para eu ter essa capacidade de me oferecer continuamente como sacrifício. Quer dizer, o culto é real para mim. Porque quando a gente chegar aqui no culto, vai ser a expressão de uma experiência genuína, é autêntica. Nós temos também a reflexão, né? Para o estudo da palavra na igreja ser significativo, é importante que nós estejamos engajados pessoalmente num processo de autocrítica, de reflexão sobre a nossa postura no mundo, sobre se a gente está se conformando com o mundo demais ou não, sobre o que é a vontade de Deus no meu dia a dia. Se eu não estiver engajado nisso, engajado na minha transformação pessoal, o estudo bíblico na igreja não vai ter muito valor. Né? A mesma coisa os dons espirituais. Né? Se eu simplesmente quero poder para exercitar um dom espiritual, para aparecer, né? Ou se eu acho que eu não tenho lugar no corpo de Cristo, eu não acho minha vocação, não vou encontrar minha vocação. Né? Se eu venho para a igreja para ter comunhão, né, no sentido assim, de encontrar com os irmãos e tal, mas eu não tiver esse espírito de hospitalidade, quer dizer, de realmente eu estou indo lá porque eu vou mostrar a graça de Deus na minha vida acolhendo o meu irmão, concretamente. E aí tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. E também não adianta a gente evangelizar, que seria a última função, enviar missionário e tudo, se a gente não tem consciência do que é missão, que é fazer o que Jesus fez, né, que é fazer o bem para quem está lá fora. Às vezes a gente tem muito, isso é muito divulgado na igreja, o evangelismo como uma, como a gente tem isso muito por aí, né, como Herbalife, essas coisas, né, que às vezes são quase evangelísticos mesmo, esse pessoal que vende cosméticos também, que vai ampliando a rede, vai ficando entusiasmado, ganha dinheiro. Então, tem muita gente que lida com células, com evangelismo na igreja, assim, né? Em termos de quantidade, de sucesso, de saber falar bem, de convencer o outro. É claro que é importante ter uma boa comunicação, é importante você dar testemunho nas oportunidades. Mas, gente, o testemunho tem que ter um contexto, e o contexto é a misericórdia. O contexto é o interesse real pelo próximo, por fazer o bem para ele. Então, se a gente não tiver essas disciplinas na nossa vida, de celebrar a graça de Deus com gratidão, de ser reflexivo a partir da Bíblia, de praticar hospitalidade uns com os outros, de ter senso de vocação, de lugar no corpo, e de realmente ter misericórdia dos perdidos, não adianta a gente ter 5 departamentos na igreja, cada um lidando com uma dessas coisas. Não vai funcionar. Isso tem que ser disciplina existencial. Amém? Então, vamos orar a respeito disso. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos o teu socorro. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que a graça do Senhor venha abundar na nossa vida, superabundar na nossa vida. Porque nós sabemos que somente pelas misericórdias do Senhor, a partir das misericórdias do Senhor, a partir da experiência cada vez mais profunda e clara do teu amor, da tua misericórdia, é que nós vamos ter força, nós vamos ter motivação e condições de obedecer ao Senhor, de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus nós clamamos que a graça do Senhor venha a brilhar no coração de cada um, venha a brilhar diante dos olhos de cada um, para que essas disciplinas sejam aprendidas por nós na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, pedimos cada uma dessas coisas que o Senhor possa produzir ricamente em nós e na comunidade, ó Deus, a disciplina do culto com a vida, da reflexão, da compreensão da Tua Palavra e da transformação da vida. Em nome de Jesus, Pai, que cada um encontre o seu lugar no corpo, que cada um tenha senso de vocação, veja o seu lugar, a sua importância no corpo de Cristo, claramente. Pedimos que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de praticar a hospitalidade, de nos acolher uns aos outros, de ter paciência, tolerância, respeito uns com os outros, amor, ó Deus, de ajudar nas necessidades. E pedimos que o Senhor nos dê graça para dar o testemunho diante do mundo, com palavras, com ações, ó Deus, em nome de Jesus. Nós confiamos na Tua misericórdia para isso, ó Deus.